se a vida te trouxer tristezas e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar, sua paz ele dará e a calma reinará. Seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor.